Três pilares. Se liga aí, Tutu. Liga aí. 2007. Big Ben. É nóis. Cachorro grande. Vamos. Liga aí. Rap Underground. Rei da Praça Crio. É escolinha de rimas. Cachorro grande, grande vira lata sem noção. Com o passar do tempo viajo no meu balão. Com o passar do meu passado completo que se compreende. Sem parada única, caminho reto, paralelo, minha face consciente. Concentrado mecânico sustentando a cidade. Zumbis ruins não tirarão minha capacidade. Capacito essente, acento circunflexo. Área inabitada, completamente complexo. Por mais que seja encontrado dois lados exatamente iguais. Problema do tédio é com muitos jovens atuais. No passado não parecia ter sido assim. As famílias faziam mais do que contar histórias sem fim. Sente vontade de ficar independente e se acha por conta própria que a vida se planta uma semente. É por isso que eu falo, aprecie realmente seus grandes amigos. Espécie única, rara, naturalmente desenvolvidos. Rap underground na escolinha de rimas. A evolução consciente por cima da matéria-prima. No passado e no futuro a cultura de rua. Um massacre suburbano sem sentimento de culpa. Big Bang, o vulgo, se liga aí. Mensagem gatilhada, quatro passos expandir. Introduzindo suavemente a minha cultura na sua mente. Para que para sempre você se torne independente. Heróis sublimes na história que curte rap está no time. Inspirado por revolucionários do passado, Malcolm X, Martin Luther King. A mente oprimida desde a guerra dos farrapos. No ápice do meu sucesso, com rimas sem excesso, com autoridade, um oráculo. Sem mais delongas, botando os pingos nos is, acerto cinco flexos agudos. A batida é de responsa, eu represento e vou com tudo. Por mais que seja denominado com termos pejorativos, vocação pra MC, eu te amo mesmo, tudo isso. E diga em alto e bom som e para os amigos. Se é para o bem do rap, diga para eles que eu fico. E para a felicidade, o bem-estar da nação. Três pilares representados com o mic na mão. Perplexo com teoria onde nem Freud consegue explicar. Com grave tão alto fazendo o parque dos piratas naufragar. Mil e uma utilidades no mic como agente biológico. Usando nos meus versos vários adjetivos metafóricos. Se liga JP, LX, Segredo, Camelinha, Rafinha, Reis da Praça Crew, é nóis. Jones, 2007. Rap underground na escolinha de rimas. A evolução consciente por cima da matéria-prima. No passado e no futuro a cultura de rua. O massacre suburbano sem sentimento de culpa. Rap underground na escolinha de rimas. A evolução consciente por cima da matéria-prima. No passado e no futuro a cultura de rua. O massacre suburbano sem sentimento de culpa. Rap é foda mesmo, vamos mostrar a parada. Liga JP, motherfucker. Ai, ai.